elas correm pelo certo. Zum, zum, zum, no beco e bum. Nós corre pelo certo. Zum, zum, zum, no beco e bum. Nós corre pelo certo. Pra mim sobreviver, subir mais um degrau, foi superação, desafio emocional. Motivado pela fé, sei que foi preciso. A folha cai do pé, se quiser Jesus Cristo. Vistiou, loucou, nessa atenção chamou. Torpecente só consumo, tá suave, doutor. E quantos que se mantiveram ali por fim, sorrindo angustiado, vendo a lua partir, acreditando no amanhã melhor, fosse só. Periferia desse jeito, tá frustrado menor, fumando bale, whisky, Red Bull na atividade. Quem tá no pesadelo jamais acorda tarde. Confuso com a verdade, alguns ficam estão. Caiu as pranchas no debate, já era questão. Mas deixe estar, conduta é amenizar. Tempos difíceis já passou, demorou de chegar. Zum, zum, zum, zum, no beco e bum. Nós corre pelo certo. Zum, zum, zum, no beco e bum. Nós corre pelo certo. Zum, zum, zum, no beco e bum. Nós corre pelo certo. Zum, zum, zum, no beco e bum. Nós corre pelo certo. Olhão apavorou que nós ia firmar. Turbulência foi complicada, pesadelo e lágrima, enfim, superado. De volta aos aliados, na chuva ou no sol, o que eu tenho foi conquistado. Dali que é pra nunca, de canto na muvuca, melhor fico da cidade. Minha presença é mais que justo, inflamador. Eu sei que há em todo lugar, mas quem é justo de verdade, só o tempo dirá. É só pegar, neguinho, assim aprendi. Com os malandros das antigas, objetivo é dindir. Firmou do continente à ilha, a mesma batida. Quem corre pelo certo dá valor à vida. Vantagem e liberdade é o que eu almejo, tu sabe. Batalho pela causa, meu conceito, o ataque. Tempo passou, amenizou, meu filho, tá, acredita. Aprendi o que é certo da pior forma na vila. Zum, zum, zum, zum, no beco e bum. Nós corre pelo certo. Zum, zum, zum, no beco e bum. Nós corre pelo certo. Zum, zum, zum, no beco e bum. Nós corre pelo certo. Zum, zum, zum, no beco e bum. Nós corre pelo certo.